te conheci. Foi assim, simbora, galera! Foi no risca-faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem a rir. Mas foi no risca-faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem a rir. Tô nem a rir! Aí, mano, na noitada, cerveja na mesa, mina do lado, curtindo aquele som do Pepe Moré. O bagulho é mil, é mil, é mil graus. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Foi assim. Foi no risca-faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem a rir. Tô nem aí, galera. Mas foi no risca-faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí. Tô nem aí! Na vitela, mesmo na vitela dela. Como é que é? Fazendo barra. Mas foi em Osasco que eu te conheci. Fazendo barra. Tô nem aí. Tá liberado, galera, tá legal. Eu te conheci. Dançando. E foi pro rodô. Mas foi no risca-faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí. Tô nem aí. A cidade inteira ouve. Nova Eldorado FM 97,5. Qualidade insuperável. É, estamos de volta, 15 horas mais 38 minutos. As coisas estão melhorando, vamos se adaptando aos poucos. É, não, mas também eu aprendi foi com quem? Aprendi foi com quem, que nem de xiringa. Aprendi foi com o vovô. Rapaz. Ó, ó, ó, ó. Tiringa falou que aprendi foi com o vovô. A Tiringa Belizo, rapaz. Quero mandar um alô especial pra cada um de vocês que estão ligadinho na 97. Ó, ó. Presta atenção, presta atenção. Eu sou o maior pé de grota da região. Eita, Tiringa, velho. Tiringa liso, viu? Vamos de mais sucesso nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Quarta-feira hoje. Hoje já é, meu amigo, já é o meio da semana, já estamos no meio da semana, meu pai do céu, amanhã já é quinta, sexta-feira tá aí. É, meu querido. E vamos de mais sucesso nessa tarde maravilhosa, faltando 20 minutos para o término do nosso programa. É, meu querido, é, meu pai. Agora vamos com ela, Cela Vaqueira. Isso é Cela Vaqueira. É paixão por vaquejada. E oferecer essa música pra Márcio Drake, pra Gilda e Mário Carvalho, conhecido como Gil de Jonas, Rock Eudes, Mãozinho, toda essa galera boa de pé de serra. Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente, pra queijar de novo como antigamente, ter um recomeço do que teve fim. Pura caridade. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. Uma história, homem. O tempo me abriu os olhos, me fez despertar. Cego a vida toda podendo enxergar. O nosso romance acabou-se num passo de mágica, como um personagem dessa história trágica. Fomos namorados, hoje somos ex. Pura caridade. Foi muito melhor ficar sem que fica com. Tentar foi um erro e acabar foi bom. Quem gosta por dois padece por três. Uma é toro. Eu tenho emendado as juras que você quebrou. E a vida não para por causa que a gente parou. Sobrou ciúme, se faltou desejo. Agora é passado, recordar pra quê? Se estamos a sós novamente em outro endereço, toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Não é mais minha ninfa e nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividido, um nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa e nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividido, pois eu. Como é? Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, recordar pra quê? Se estamos a sós novamente em outro endereço, toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Ninfa e nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividido, um nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa.

deixei de te amar é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais a separar as nossas vidas. E nessa loucura dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Vai. Diz que é verdade, que tem saudade. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer. Estamos chegando aos minutos finais do nosso programa de hoje. Já são exatamente 15 horas mais 56 minutinhos em corrente. Quero agradecer a cada um de vocês em nome de Agrocampo, Jace Bolsas e Acessórios, Mundo do Cacau, Ótica Rei Davi, Atacadão Mega Farma, pelo carinho da sua audiência. Prometemos voltar amanhã, porque eu sei que amanhã nós estaremos aqui, dependendo primeiramente da permissão de Deus. Amanhã pela manhã tem o programa Fala Corrente com Tony Mascate. Mais tarde um pouquinho, Levi José com o programa Show da Manhã. Não perca o programa do Levi José, com muitas premiações, muita coisa bacana, notícia e muito mais aqui na 97,5 Eldorado FM. Tchau, até amanhã. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, say you had a lot of selfish love, get what they want, hit and run away. Not gonna lie, if I was your guy, I would never treat you like the others. If you wanna ride, I'ma take you all the way. So let me go down, down, down, down. You don't even need to ask me, I'ma go round, round, round, round. Till you've had enough, let me go down, down, down, down. You know that it makes me happy hearing you loud, loud, loud, loud. When you feel my love, darling, you come first. Let me give you what you deserve. If I'ma love you, make you feel like you're the only one, then you come first. Let me explore ya, bring it right back to Mother Nature. I wanna know how to get you to that place. So what do you like? Tell me your vice. I don't wanna love in moderation. If you wanna ride, I'ma take you all the way. So let me go down, down, down, down. You don't even need to ask me, I'ma go round, round, round, round. Till you feel my love. No ar, eu, você e a Jovem Guarda. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Uma viagem inesquecível da música brasileira. Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu. Os ídolos que marcaram a época de uma geração. Se um dia desses eu falar que vou mudar. Eu, você e a Jovem Guarda. Ah, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, solto. Está no ar mais uma edição do programa Eu, Você e a Jovem Guarda. Adoro quando a nossa vinhetinha de abertura toca. Sinal de que eu tenho uma hora junto com você para tocar as melhores, para a gente navegar no passado, conferir sucesso do bom, música de excelente qualidade, de uma época que marcou toda uma população, né? Que marcou o nosso super Brasilzão. Gente, vamos lá com muito sucesso a partir de agora. Eu sou a Josi e te acompanho com mais uma grande edição do programa Eu, Você e a Jovem Guarda. Hoje começamos com os quentes, depois tem Renato e seus Blue Caps, os VIPs e Silvia Massari. Sempre no oferecimento do Saúde com Beleza. Não esquece de acessar o site saudecombeleza.com.br. Eu fiz meu bem, você chorar. Não quis, porém, te magoar. Coisinha bem, vou te beijar. Beijar, beijar. Menina, tens que acreditar. Somente a ti eu hei de amar. Coisinha bem, vou te beijar. Beijar, beijar. Só quis brincar quando eu falei: o nosso amor vai terminar. Coisinha bem, vou te beijar. Beijar, beijar. O nosso amor vai terminar.

ama, jamais pensei que ao pé da letra pudesse ser o teu querer. Vai por mim. Ah, ah, ah, ah, ah. É bem melhor você me esquecer. Não tenho tempo para perder. Ao pé da letra, agora sim, isso é o fim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mãe bronquiou, nada de sol. Hoje só quero. Eu, você e a Jovem Guarda. Uma viagem inesquecível da música brasileira. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo. Amados irmãos e funcionários, todos de pé. Louvado seja o excelentíssimo senhor presidente da nossa companhia. Louvado seja o excelentíssimo senhor presidente da nossa companhia. Quando ele vem chegando, nós funcionários ficamos de pé. Tudo que é secretária e office boy quer lhe servir café. Todos acham que ele é lindo, muito elegante, muito promissor. Eu sinceramente acho que o presidente é mesmo um amor. Hey, lá, lá, lá, vejam vocês, o que faz um bom patrão. Se continua dando aumento, vai ser presidente da nossa nação. Quando ele senta à mesa para começar a nossa reunião, todos nós funcionários entoamos logo uma linda canção pra saudar o presidente pelo que ele faz e pelo que ele fez. Logo depois disso tudo, ele promete aumento para o fim do mês. Hey, lá, lá, lá, vejam vocês, o que faz um bom patrão. Se continua dando aumento, vai ser presidente da nossa nação. Hey, lá, lá, lá, vejam vocês, o que faz um bom patrão. Se continua dando aumento, vai ser presidente da nossa nação. Hey, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Se continua dando aumento, vai ser presidente da nossa nação. Hey, lá, lá. Dentro de instantes, voltaremos com Eu, Você e a Jovem Guarda. Você pode doar alegria. Sim, você tem o poder de doar solidariedade, esperança e novas oportunidades. Para milhares de pessoas, muitas vezes o transplante é a única chance de sobrevivência ou de ter uma existência mais feliz. Se você pretende ser doador, faça com que os parentes de primeiro e segundo grau saibam da sua decisão. Após a realização de todos os exames clínicos, de imagem e de laboratório, somente a família pode autorizar o procedimento. A conversa com os pais, filhos, irmãos, avós, marido ou esposa é fundamental para a doação ocorra, de fato. Sim, você pode mais. Seja doador de vida. Doe órgãos. Central de Transplantes, Secretaria da Saúde, Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Brincar é coisa séria. Se você tem filhos em idades diferentes, redobre a atenção para que os menores não utilizem os brinquedos dos mais velhos. Alguns produtos podem conter partes cortantes ou muito pequenas, que podem ser ingeridas ou inaladas e causar sufocamento. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito de toda criança ser vacinada e protegida. Não deixe o sarampo, a poliomielite e outras doenças voltarem. Proteja nossas crianças e adolescentes levando para atualizar a carteira de vacinação no posto de saúde mais próximo. Pai e mãe que amam vacina seus filhos. Vacinas salvam vidas. Criança protegida é criança vacinada. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Piauí. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. Alguns convites para trabalhos domésticos não correspondem às expectativas e se revelam desumanos. Sem permissão de residência e trabalho regular, a pessoa acaba sob constante ameaça, sem liberdade e sem possibilidade de desligar-se do trabalho. Cuidado! Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Atenção básica. Saúde para todos. A atividade física e práticas corporais ajudam a melhorar a qualidade de vida da população, diminuem os danos decorrentes das doenças não transmissíveis, reduzem o consumo de medicamentos e ajudam na formação de redes de apoio e na organização de novos tratamentos. Cuidado continuado é uma questão de saúde. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 97,5. Voltamos a apresentar Encontro com a Jovem Guarda. Mais um bloco pintando por aqui. Vamos com Golden Boys, Meire Pavão, Luiz Cláudio e Lana Bittencourt. Tarde fria, chuva fina e ela espera. Pensando nela e nem ligou pra mim.

melhores orgânicos, farinhas especiais e suplementos. Uma variação em bebidas. Seção bastante diversificada de bazar, linha de cama e banho. E atenção, aceitamos cartão alimentação de várias bandeiras e fazemos entregas diariamente. Supermercado Unifrios. Informações pelo 3573-1910. Na Dolfo de Onterre, próximo ao semáforo. Melhores preços e atendimento diferenciado. Supermercado Unifrios. Essa viagem pode acabar mal. O crack induz a abortos e nascimentos prematuros. Os bebês sobreviventes apresentam alterações neurológicas e comportamentais. Choram de dor e são sensíveis à luz. Demoram para falar, andar e têm imensa dificuldade de aprendizado. É isso que você vai dar para o seu filho? Fique esperto. Diga não. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Eldorado FM 97.5. 24 horas com você. Só tocando sucessos. Empreendimento Tertuliano Cavalcanti. Voltamos a apresentar Encontro com a Jovem Guarda. Play no bloco, gente. Terceiro bloco pintando com Mário César, Emilinha Borba, Gia Carlos e Carlos Gonzaga. Só as melhores na melhor. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, que tens amor por ninguém. Talvez, sempre talvez, que tens amor por alguém, viu? Por alguém. Se desejas carinho, se tu queres calor, põe na mesa um bom vinho, mas não fales de amor. Dá-lhe muita ternura, seja lá como for, mas vê lá criatura, não confesses amor. Jamais irá, jamais, jamais, jamais, jamais, que tens amor por ninguém. Talvez, talvez, sempre talvez, que tens amor por alguém, viu? Por alguém. O talvez tem segredo, tem beleza e sabor, rende mais que a certeza do amor. Queres mais tempo, ter o amor de teu bem, o melhor é dizer-lhe que amar não convém. Jamais irá, jamais, jamais, jamais, jamais, que tens amor por ninguém. Talvez, sempre talvez, que tens amor por alguém, viu? Por alguém sempre dirás. Talvez, talvez, sempre talvez, que tens amor por alguém, viu? Por alguém. BR, ligue agora para a nossa central 61-3532-6993. Tira chulé, ajuda a eliminar o chulé dos seus pés. Quero, quero ser chamada de querida. Quero, quero esquecer meu dissabor. Sonho, sonho, sonho. sonho com as venturas desta vida. Sonho, sonho com as delícias do amor. Falam que eu sou bela Patrícia, sempre a despertar loucas paixões. Falam que meus olhos quando olham são ternura, são malícia. Que com meu sorriso provocante eu torturo o coração. Mas bem sei que sou triste Patrícia, com a alma cheia de amargor. Pois ainda estou a esperar de alguém sincero amor. Quero ser chamada de querida, querida. Quero me esquecer do sabor. Patrícia, sempre a despertar loucas paixões. Falam que meus olhos quando olham são ternura, são malícia. Que com meu sorriso provocante eu torturo o coração. Mas bem sei que sou triste Patrícia, alma cheia de amargor, pois ainda estou a esperar de alguém sincero amor. A Jovem Guarda está no ar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo. Deixa eu entrar. Mas de mini saia, garoto em curta saia, que essa onda colou. Agora olha no espelho e vê se não melhorou. Ataca de sandália, salto alto, me show. Garota samba jovem, você é um amor. Garota telefone, pra você te lintou. Mais um programa avançado com quem mais lhe agradou. Vai de castelinho, madrugada na flor. Garota samba jovem, você é um amor. Roda amarela com saudade chegou, feita de ternura que você inspirou. Fotografa a vida, você tanto sonhou. Garota samba jovem, você é um amor. Garota moderninha, muitos pontos marcou. Fazer chaminho estopando também tem seu valor. Balança caminhando que o mundo parou. Garota samba jovem, você é um amor. Mais pra cá de mini saia. Ora, benzinho, não adianta. Rosa amarela com saudade chegou, feita de ternura que você inspirou. Fotografa a vida, você tanto sonhou. Garota samba jovem, você é um amor. Garota moderninha, muitos pontos marcou. Fazer charminho esnobando também tem seu valor. Balança caminhando que o mundo parou. Garota samba jovem, você é um amor. Garota samba jovem, você é um amor. Garota samba jovem, você é um amor. A Jovem Guarda está no ar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou. casa logo ouço gritar. Meu garotinho sempre a traquinar. Corro sorrindo para conquistar. Mas ouçam só: rato come, rato come. Meu garotinho nem bola me dá. Da mamãezinha gosta até demais. É desaforo não me agradar. Se eu sou seu pai, ai ai, não vou aguentar. Pra ele quero ser o tar. Eu faço tudo pra agradar. E eu não sou um tal. Compro brinquedos, faço um carnaval. Corro e gatinho, nada levo a mal. Mas meu filhinho não me acha tal. Que confusão. Faço misérias no chão a rolar. Sou cavalinho para ele montar. Fico cansado de tanto brincar. E tudo bem vão. Ai ai, não vou aguentar. Pra ele quero ser um tal. Eu faço tudo pra agradar. E eu não sou um tal. Que menino! Faço de tudo pra conquistar meu garotinho, anjo do meu lar. O sabidinho vive a chamar só pela mãe. Ai ai, se vou perguntar quem é que ele gosta mais, ele responde sem pensar que eu não sou tal. Filhinho, quem é o maior, a mamãe ou o papai, hein? Mamãe. Você está ouvindo Encontro com a Jovem Guarda. No Brasil, cresce cada vez mais o número de mulheres infectadas pelo vírus da AIDS. E este número é maior justamente entre as mulheres casadas. Os dados do Ministério da Saúde mostram que as mulheres casadas ou que têm um parceiro sexual fixo são as que menos usam o preservativo. Não é fácil para os homens, mas também não é fácil para as mulheres ter que lidar com essa questão. Mas não tem outro jeito. Conversar sobre o assunto se tornou hoje em dia algo imprescindível para qualquer relacionamento, seja fora ou dentro de um casamento. Isto é condição para garantir a saúde da relação e a saúde de cada parceiro. Informação, prevenção e cuidado. Campanha de Ação pela Saúde da Mulher. Rede Feminista de Saúde. Sei que já é tarde, rodei as tarde, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem. O supermercado de frios oferece aos clientes os melhores produtos com grande diversidade de marcas, melhores preços e atendimento diferenciado. Linha completa de alimentos, limpeza e higiene, açougues com carnes, com procedência e cortes diferenciados, seção de congelados e frios, peixes e frutos do mar. Verduras fresquinhas, temos uma linha diferente de pães, seção especial de produtos integrais, lights, diets, orgânicos, farinhas especiais e suplementos, uma variação em bebidas, seção bastante diversificada de bazar, linha de cama e banho, e atenção, aceitamos cartão alimentação de várias bandeiras e fazemos entregas diariamente. Supermercado Unifrios, informações pelo 3573-1910, na Dolfo John Terry, próximo ao Semáforo. Melhores preços e atendimento diferenciado. Supermercado de Frios. Em todo o mundo tem caído o número de crianças vacinadas. No Brasil, 3 a cada 10 crianças não foram vacinadas em 2021 para poliomielite, paralisia infantil e coqueluche. dentre outras. A vida de nossas crianças corre sério risco sem a proteção necessária contra essas doenças. Leve seu filho para o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine. Vacinas salvam vidas. Criança protegida é criança vacinada. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Piauí. As melhores momentos da cidadania. Direito à convivência familiar. Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Participe do processo seletivo do IBGE. Funções temporárias de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Eldorado, 97,5 FM. É da gente, é da nossa terra. Voltamos a apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Que passe nem sequer olha ninguém. Finaleira de hoje, pintando por aqui o nosso último bloco então, que começa com Nalva Aguiar, depois tem Diane e Evaldo Braga. Se você quiser saber, amor, vou cuidar de mim. Eu vou seguir meu rumo. Não fico mais aqui. Vou entregar carinho a quem de verdade queira amar. Cansei de ser andança assim. Eu não posso mais, goodbye. Eu digo já na. Meu rumo.

aqui tem futuro. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem. O supermercado de Frios oferece aos clientes os melhores produtos com grande diversidade de marcas, melhores preços e atendimento diferenciado. Linha completa de alimentos, limpeza e higiene, açougues com carnes, com procedência e cortes diferenciados, seção de congelados e frios, peixes e frutos do mar, verduras fresquinhas, temos uma linha diferente de pães, seção especial de produtos integrais, lights, diets, orgânicos, farinhas especiais e suplementos, uma variação em bebidas, seção bastante diversificada de bazar, linha de cama e banho, e atenção, aceitamos cartão alimentação de várias bandeiras e fazemos entregas diariamente. Supermercado Unifrios, informações pelo 3573-1910, na Dope John Terry, próximo ao Semáforo. Melhores preços e atendimento diferenciado. Supermercado de Frios. Dourado FM 97.5. É da gente, é da nossa terra. Empreendimento Tertuliano Cavalcante. Está entrando no ar o programa Encontro com Deus. Nos braços do Pai. Eu vou me entregar. Encontro com Deus, trazendo até você o Evangelho do dia, leitura bíblica, reflexão, o Salmo do dia e a música religiosa. Senhor meu Deus, aqui estou cansado e só. Uma hora de programa, abençoando o seu dia. Preciso tanto de tua paz, o teu abrigo. Mis manos são para lavar-te, mis pés são para dançar-te, mi boca para cantar-te e mi coração para amar-te. Mis manos são para lavar-te, mis pés são para dançar-te, mi boca para cantar-te e mi coração para amar-te. Mis manos são para lavar-te, mis pés são para dançar-te, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Dios mío que estás en el cielo, bendice este canto de amor, bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo, Señor. Dios mío que estás en el cielo, bendice este canto de amor, bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo, Señor. Y yo te alabo y yo te canto, ¿cómo no hacerlo? Has dado amor y yo te alabo y yo te amo, mi Dios tú eres todo en mi corazón. Y yo te alabo y yo te canto, ¿cómo no hacerlo si tú me has dado amor? Y yo te alabo y yo te amo, mi Dios tú eres todo en mi corazón. Para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Desde un bello amanecer hasta que se ponga el sol, yo alabaré de un frío amanecer hasta que se ponga el sol, yo alabaré, yo alabaré. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición. Y al hermano que abrace bendito será, y al hermano que abrace bendito será. Mi brazo está lleno de su bendición, mi ojo está lleno de su bendición, mi ojo está lleno de su bendición. Y al hermano que vea bendito será, y al hermano que vea bendito será. Mi ojo está lleno de su bendición. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Cantémosle hoy, cantémosle más, cantémosle siempre, cantémosle ya. Cantémosle al Señor. Cantémosle hoy, cantémosle más, cantémosle siempre, cantémosle ya. Cantémosle al Señor. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderas y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con los güiros y maracas. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte. Que estás en el cielo, bendice de canto de amor, bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo, Señor. Dios mío, que estás en el cielo, bendice de canto de amor, bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo, Señor. Vivir en tu gozo, Señor. Vivir en tu gozo, Señor. Ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como no deserto. Louvor a voz, a Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a voz, a Cristo Rei. Agora você confere o Evangelho do Dia, a palavra que é vida. Evangelho do Dia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ouça, medite e compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas no capítulo 2, versículos 41 a 51. Glória a vós, Senhor. Assim está escrito. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tá aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Convertei-vos e crede no Evangelho. Programa Encontro com Deus. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Daqui a pouco tem mais Encontro com Deus para abençoar o seu dia. Ainda mais. Quer começar a construir e pagar a primeira parcela daqui a 30 dias? Nas organizações Melo, você compra do básico ao acabamento e ainda parcela em até 24 vezes pela financeira, 48 vezes pelo Sicredi e 12 vezes no cartão de crédito. Oferecemos a maior variedade de material de construção e fazemos entrega em toda a região de Formosa, sul do Piauí e Santa Rita. São muitas facilidades. Não fique de fora. Faça suas compras através do nosso WhatsApp 77 9 99 16 640 32, Formosa do Rio Preto, 77 9 99 50 87 99, Santa Rita de Cássia. Cobrimos qualquer orçamento. Organizações Melo, famosa por vender barato. Em todo o mundo tem caído o número de crianças vacinadas. No Brasil, 3 a cada 10 crianças não foram vacinadas em 2021 para poliomielite, paralisia infantil e coqueluche, dentre outras. A vida de nossas crianças corre sério risco sem a proteção necessária contra essas doenças. Leve seu filho para o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine. Vacinas salvam vidas. Criança protegida é criança vacinada. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Piauí. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. Existem várias formas de bullying, como a psicológica e moral, que tem como objetivo humilhar, excluir, discriminar, chantagear, intimidar e a difamar a vítima. A forma sexual, que inclui abuso, violência, assédio e insinuações. Já o bullying virtual ou cyberbullying utiliza a tecnologia para agredir a vítima. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Volte a dirigir, amigo Vado, combatendo o bom combate. Música. pessoa que sabe o que quer já percorreu um longo caminho para alcançá-lo. Bem simples. Val Divino Filho, amigo vado, combatendo o bom combate. Saúde e paz para você, meu santinho, minha santinha, que acompanha a liturgia diária. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 19, versículos de 15 a 29. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão. Fizeram-no sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou teu favor e foi grande a tua bondade, salvando minha vida. Mas receio não poder salvar-te na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade e falo. Refugia-te lá, depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Secó. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Secó. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do sol. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fogueira. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Programa Encontro com Deus. Ele vem consolar e traz a esperança de um dia melhor. E sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus, pois Ele forças pra lutar. Ele é o caminho que devo seguir, porque a vida é recomeçar. Música.

A doença fica incubada entre 10 e 50 dias. Os sintomas mais comuns são febre, pele e olhos amarelados, náusea e vômitos, mal-estar, desconforto abdominal, falta de apetite, urina escura e fezes esbranquiçadas. Aconselhamento profissional, o melhor remédio. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 97,5. A gente tem que se cuidar. Minha família está toda vacinada. Aí sim, eu fico tranquila. Quanto mais gente vacinada, menos vírus e menos doenças circulam. Procure um posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina e o da sua família também. Vacinar tem futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Mensagem do Evangelho de hoje. Olha, meu santinho, minha santinha, neste evangelho da liturgia de hoje, Jesus censura várias cidades onde fez a maioria dos seus milagres e elas não se converteram. As cidades que ele coloca na frente delas, Tiro, Sidônia e Gomorra, são consideradas do povo como locais de perdição e pecado. A advertência vale direto para nós, pois desde crianças ouvimos a palavra de Deus e tivemos conhecimento dos mandamentos. As cidades censuradas, Corá, Dizim, Betsaida e Cafarnaum, foram os povos mais evangelizados por Jesus e onde ele mais fez milagres. Inclusive, ele morou em Cafarnaum durante um tempo na casa de Pedro. O povo dessas cidades seria julgado com mais severidade, porque, quando ouvimos a palavra de Deus, nós nos tornamos responsáveis por ela, o que não acontecia antes de a ouvirmos. Portanto, ouvir a palavra de Deus é coisa séria. Imagine hoje com os meios de comunicação, quantas contas temos a pagar. Não é verdade? Pois bem, quanta gente nos ensinou o Evangelho? Alguns, talvez, até já morreram. Nossos pais e avós, catequistas, padres, agentes de pastoral. Pessoas que deram a vida por nós. Claro que Deus vê tudo isso e espera de nós a conversão. A conversão, mas que um ato isolado, é um modo de viver que envolve a nossa vida toda. Ela teve um momento forte, mas como o pecador ronda sempre em volta de nós como um leão, a conversão deve ser traduzida em pequenos atos diários, como reação ao mal, busca do bem e emprego dos meios de perseverança deixados por Jesus, que é a Eucaristia, oração, caridade e penitência. Amém. Programa Encontro com Deus. Esta música eu não ia colocar no CD, mas quando eu ouvi vocês cantarem, quão grande é isso. Arrepia, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhado, continua. O teu poder mostrando a criação, erguendo as mãos, diga: então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Diga: então minha alma canta-te, Senhor. nas matas, florestas, o passarinho alegre ouça cantar, olhando os montes, vales, florestas, o teu poder mostrando a criação. Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar, purifica, purifica. Então me transportar, vai chegar a hora. Te adorarei prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Bem forte, juntos. Então minha alma canta-te, Senhor. Diga! Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Você! Poderoso, maravilhoso é o nosso Deus! Amém! Daqui a pouco tem mais Encontro com Deus para abençoar o seu dia. Ainda mais. Brincar é coisa séria. Algumas informações são obrigatórias na embalagem dos produtos, como CNPJ, endereço do fabricante, faixa etária e instruções de uso. Além disso, elas demonstram a responsabilidade do fabricante ou do importador e respeito ao consumidor. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Participe do processo seletivo do IBGE. Funções temporárias de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Você se acha uma pessoa de sorte? Daquelas que bebem antes de dirigir e acham que nunca vão ser paradas numa blitz? Cuidado, muitas foram paradas. Outras foram parar em outro lugar. E a família sofre até hoje com a perda. A Blitz existe para isso, evitar que você continue se enganando. Dirigir alcoolizado, quando não dá morte, pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis do trânsito. Brasil, um país de todos. 97,5. Agita a sua vida. Os salmos trazem mensagens para todos os momentos de nossa vida. Cada salmo tem a sua função e finalidade. Orando com o Salmo do Dia.